2 armilhas, está agora 2 armilhas. 2 armilhas, norte e nordeste de Salvador. Nós estamos fazendo a votação do seu transponder. Ocorrência 102. Serviço de informação alerta será prestado nessa frequência, dando dois atos de comunicação, escuta frequente do seu controle até o sistema, é forte para o livrar a verdade. Agora na minha frente, como eu faço a nível 1.800, somos sempre recíprocos, frequência. 126 decimal 85, alterna 133 decimal 65, bom dia e bom dia. Arranhou mais 500 de luz, ação normal no transponder, código 0145, sempre pesar, mandando 1.500 volts. Resposta de ação na CV. Na próxima pergunta, eu quero ser reportado. Capaz de eu passar para a terra, a intenção é manter o número 10 até o destino. Sim, se chamar de povo em Carlos Lourenço, terra. Mantenha-se em condições visuais, o número de céus, frequência de para a coordenação pública. Pedra. A Serra Matinho recebendo normal no transponder. 2 milhas. Sudeste de Salvador. Continua normal, o Mike, é o ZV. O ajuste em Salvador 01V. Reporte no IDS de Cida. 71, 31 de meio do marcador externo. Complete LF, pela torre de controle, sequência. 118995, bom dia. Posição de gás, 500 graus. Fala meu, mais perto de mim, reporta a outra situação. Bom dia, Gol 2171, vai passar o externo. 2171, bom dia. Autorizado pouso, pistão 0, 100 graus, 131. Livre pouso, Gol 2171. Bom dia. Ações de identificação permanece sob vigilância radar. Autorizado da presença direta do SAP. Na posição fixa para o número 050, o ajuste 1016, Brasil 4485. Prefere agora estar na torre de controle em 118995. Bom dia. Boa tarde, embaixador direito da ONU 7, no central que vai apontar, está autorizado o cruzamento 2, de aproximação do 1020. Na Muito bom, Roger. Delta 44, Sol 534. 3, decolador 239, controle segundo 1209. Controle Salvador agora 1208, obrigado, bom dia. Thank you. vai colar da Oliveira Cruz, hoje vai fazer aquilo, para o para, lançamento para o bicho. Fica certo o tráfego, em coordenação bilateral com o controle e na ilha, para o futuro exercício, para investigar na polícia. Chama a de Recife, frequência 2, 8, 2, 9, 3, 5, alternativa 2, 5, 2, 9, 1. Thank you. Thank you. operadores do Salvador, Salvador de Veracruz. Passa. Alô, passa. Informação de tráfego. Tem uma aeronave, um Charlie Sierra, que está sendo emitida no vertical de Veracruz. E o tráfego de direto sobre a cintura é o edifício de lançamento de Paraquedas. Do vertical do Seijo Aeródromo de 70 graus, a faixa do grupo litoral da ilha se chama Tarifa. Olha, me chamo de volta a casa de uma forma. Se você costuma fazer essa coisa do Seijo Aeródromo, chama tudo isso aí, eu vou ver uma vez. Olha, eu vou Salvador, bom dia, tá 38, 9:30, estabilizado em LM. 38, 9:30, bom dia, continua a aproximação e forma registrada. Guardar no 438, 9:30. 37, 2:30, sola 5:30, direita, sola 2:09. Direita, 2:09, 37, 5:30. Platinum 0090 graus 122. Júpiter Platinum 0623. Tem essa entrevista aí, que é o número 5 do lado. Então, chama aí, vai passar. Final do capítulo 3, a última informatura no 06, tudo isso é na UFS, a gente vai ver se a gente tiver um curso louco de acesso. Autorizada, 3 de 10, 8 de 0, 6, Hotel, eu estou em círculo com o Missouri para descida, mantendo a estrutura eixo da ilha. Eu vou te mostrar na net, mas eu não vou deixar essa visão com o local de Deus.